Você está com a maior equipe do rádio da Fronteira Oeste. Alegrete AM 590 kHz. Rede de comunicação. Rádio Alegrete. Rádio Alegrete AM. O tempo inteiro com você. Você está ouvindo 590 kHz. Somos Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. São 76 anos juntos de você, partilhando o seu prazer, multiplicando emoções. Rádio Tchê Alegrete. Sintonizados na frequência das paixões, invadimos corações nessa aventura que é viver. Rádio Tchê Alegrete. Você bem sabe aquilo que nos faz feliz. É fazermos o rádio que você sempre quis. Rádio Tchê Alegrete. Sua audiência nos declara o seu amor. 7 de fevereiro, Rádio Tchê Alegrete, canal 590, 76 anos no ar. É pra você que a gente faz. Do Baita Chão para o Mundo, Tchê Alegrete AM. No Face, no YouTube ou nos 590, você ouve Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Show da Tarde com Rodrigo Modesto. Show da Tarde com Rodrigo Modesto. Cinco, quatro, três, dois, um. A partir de agora vai começar o Show da Tarde. Mas primeiro, testando microfones. Testando graves. Testando disco e sertanejos. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Discos de bandas. De cara nova, eu vou, quero voltar a viver. Testando paradas. Amar não é pecado. Testando telefones. Agora sim, vai começar o Show da Tarde, com a participação do ouvinte e quadros especiais. Seja bem-vindo ao Show da Tarde. Sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Pontualmente, 18 horas. A oração da Ave Maria. Tenha fé na vida. Você já reparou como a vida nos surpreende? A vida realmente é uma caixinha de surpresas. De onde menos esperamos, saem coisas surpreendentes que mudam completamente a nossa existência. Por mais que façamos planos, por mais que sonhemos e tentemos controlar o nosso futuro, há coisas que não estão nas nossas mãos. O melhor a fazer é estarmos preparados. Precisamos ser flexíveis, porque de repente podemos ter a vida de pernas para o ar. O importante não é nos assustarmos, não nos desesperarmos. É preciso ter paz, esperança e paciência sempre. Tudo que ainda não acabou pode mudar e cabe a nós conhecer os nossos pontos fortes e fracos. E ter um pensamento positivo para fazer com que das crises saiam belas oportunidades de transformar a nossa vida. O melhor é pensar nas surpresas da vida como provocações que nos fazem sair da nossa zona de conforto. O futuro a nós pertence e cabe a nós fazer dele o lugar onde queiramos estar. Aconteça o que acontecer. A Tia Alegrete passa a apresentar a partir desse horário a oração da Ave Maria. Edição desta sexta-feira, 18 de março de 2022. A oração da Ave Maria pela alma do amado e sempre lembrado João José Aurélio Oleques, pela passagem de 3 anos e 6 meses de seu falecimento. Com saudade, com muita saudade, manda rezar esta Ave Maria sua esposa Florentina Rodrigues Oleques, filhos e netos. A oração da Ave Maria pela alma da sempre lembrada Geni Santos de Oliveira e pela passagem de seu aniversário neste dia 16 de março. Se viva fosse, estaria completando 74 anos. Com saudade, mando rezar seu esposo, filhos e netos. A oração da Ave Maria pela alma do sempre lembrado Erli da Silva e pela passagem de seu aniversário hoje, 18 de março, se vivo fosse, estaria completando 69 anos. Com saudade, manda rezar sua irmã Teresa da Silva e família. Ave Maria pelo descanso eterno do sempre lembrado Antônio Ribeiro Barbosa, vô Barbosa, Manda rezar com saudade seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares. Ave Maria, pelo descanso eterno do sempre lembrado Eduardo Fabiano Acosta. Manda rezar com saudades esposa, filhos, neto, bisnetos e demais familiares. O trem da vida. Viver é um desafio diário. A vida não nos dá trégua. Não importa o momento pelo qual estamos passando, o mundo não vai parar para esperar que nós recuperemos o fôlego. O trem continua andando e nós não podemos ficar para trás. Ainda que em muitos momentos apenas tenhamos a vontade de contemplar a paisagem e deixar o trem partir por entre as montanhas. É verdade que em alguns momentos precisamos recuar, andar mais devagar, mas se pararmos, somos atropelados. O mundo exige de nós que sejamos fortes, mas isso não significa ser duros, nem com a gente e nem com os outros. É preciso encontrar um meio termo, nem muito ao céu e nem muito à terra. A nossa saída, em muitos momentos, é aprender a ouvir o nosso coração. É ele que dá a nós o ritmo da vida. Em alguns momentos é preciso fazer silêncio para saber que posso dar, em qual estação do trem descer e como continuar a viagem. Oremos todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A oração da Ave Maria na sua Tia Alegrete retorna na próxima sexta-feira às 18 horas. Fiquem todos na paz de Deus e com Ele, e até lá. Baita chão para o mundo. Tia Alegrete AM. no Face, no YouTube ou nos 590. Você ouve Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, acompanhe a transmissão da Santa Missa Dominical, direto da Igreja Matriz Nossa Senhora Conceição Aparecida. Oferecimento TRR Caverá, com óleo diesel posto na sua lavoura. Avenida Cis Brasil, Martini Papelaria e Brinquedos, sempre pensando em você. General Vitorino, Figueira Máquinas para Escritório, Máquinas e Móveis para Escritório, General Sampaio, Eletro Auto Pertences, Revenda VEG para Alegrete e Região, na Marise. Você está ouvindo 590 kHz. Somos Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. São 76 anos juntos de você. Partilhando o seu prazer, multiplicando emoções. Rádio Tchê Alegrete. Sintonizados na frequência das paixões, invadimos corações nessa aventura que é viver. Rádio Tchê Alegrete. Você bem sabe aquilo que nos faz feliz. É fazermos o rádio que você sempre quis. Rádio Te Alegrete. Sua audiência nos declara o seu amor. 7 de fevereiro. Rádio Te Alegrete. Canal 590. 76 anos no ar. É pra você que a gente faz. Continue ligado, vem aí a próxima atração.